Agora à tarde, eu e o Marconi fomos visitar a tia do Márcio e da Maria Alice. E quando terminamos de orar por ela ali no leito, ainda fraquinha, nós falamos com ela: você vai se levantar desse leito. Pode colocar uma coxa nova nessa cama, porque ela vai ficar arrumadinha durante o dia. Você vai se levantar, você vai sair, você vai executar o que precisa, você vai ouvir o comando de Deus, você vai cuidar da sua vida, você vai florescer, prosperar. E ela disse: amém, amém, eu concordo. E ela disse assim: eu já estava pensando isso, eu já estava sabendo que eu podia levantar, eu só precisava dessa concordância, eu só precisava de você confirmando isso. Ela falou ali na cama conosco, e eu disse: amém. Ele é o amém, a fiel testemunha, o que concorda. E quando ele fala, quando nós declaramos o amém, nós já estamos declarando: está feito na terra, assim como é feito no céu, Senhor. Não tem jeito, o diabo não impera mais, não tem mais outro caminho, já está executado. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. É um princípio, irmão. E eu quero desafiar você a caminhar nesse princípio e nunca mais abrir mão dele. Não vamos pedir oração porque alguém pode orar por nós, quem sabe. Vamos pedir oração porque nós entramos em concordância. Vamos estudar a Bíblia. Escola de discípulos, é porque para a gente aprender a doutrina. Qual doutrina vocês adotaram aqui? Que doutrina, coisa nenhuma. Deus não precisa de doutrina, não. Deus não precisa de nada. Deus é Deus. Mas eu quero saber de uma coisa: o que nós vamos caminhar é sobre a palavra dele. Porque se eu declaro a palavra dele, se eu repito a palavra dele, eu estou dizendo a mesma coisa que ele está dizendo no céu. E se eu estou dizendo a mesma coisa que ele está dizendo lá, há uma concordância. O MSN do céu diz: online, Sóstenes online, Maria online, José online, Teresa online, online. E os céus pulam, os anjos vibram. Oh, nós podemos sair, oh, nós podemos descer. Oh, nós podemos guerrear. O reino de Cristo cresce, o reino de Cristo prevalece. Ele ligou, ele está online, ele concordou, o amém está lá. É um princípio, irmão. Não deixe as circunstâncias, as fraquezas nossas, as debilidades da nossa alma, as dificuldades do nosso próprio espírito nos fazer perder a visão disso, nos levar para outro caminho, em que a gente esforça, em que a gente esforça, e esforça até diante de Deus. Eu estou, Senhor, há 30 noites em madrugada e em vigília. Oh, Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou me esforçando? Eu não preciso do seu esforço, filho. Eu só preciso que você declare o amém. Eu só preciso que você entre em concordância e que a minha vontade seja feita aí, assim como é feita aqui. Então faça, Senhor. Então comece, filho. Como, Senhor? Obedecendo nas mínimas coisas, seguindo tudo, se entregando, buscando o Senhor, me adorando, me exaltando, lendo a minha palavra e fazendo o que está escrito. Filho, não faça o que o outro sugeriu, não faça o que é mais gostoso para você, não faça o que é mais simples para você, não faça o que é mais fácil, porque se você for procurar ajuda em outro lugar, o diabo vai pôr alguém como um anjo de luz para dizer: pode ir, filhinho, por esse caminho. Assim também dá, todos os caminhos levam a Deus, não tem problema. Não, Senhor, eu não quero, eu quero ouvir o que a tua palavra diz, e custe o que custar, o custo seja o dano da minha própria carne, eu vou seguir, porque na hora em que eu seguir, estará sendo feita na terra a tua vontade, como é feita no céu. Então é uma ligação explosiva, Senhor. O Senhor entra em ação. E se Deus entra em ação, meu irmão, sai de baixo. Sai de baixo, porque vem fogo mesmo, irmão. Fique de pé, irmão. Quero convidar você a levantar a sua voz, levantar as suas mãos, levantar um clamor ao Senhor e dizendo: Senhor, eu entro em concordância com a tua palavra. A tua palavra diz isso, a tua palavra diz isso, a tua palavra diz assim, a tua palavra diz assado. Pode ir declarando o que está no seu coração, de acordo com a palavra de Deus. Eu entro em concordância com os meus irmãos aqui e eu digo amém, para que a minha mente seja inundada da tua palavra. Não é a força do meu braço, não é o meu conhecimento, não é a sugestão melhor, não é o caminho mais light que me ofereceram e disseram que tudo bem. Não, Senhor, é o teu reino. Venha a mim o teu reino, Senhor, as tuas leis, o teu governo, Senhor, porque eu vou entrar em concordância com o Senhor. O amém, a fiel testemunha, vai se manifestar na minha dimensão. Haverá essa ligação poderosa, explosiva, infinitamente poderosa do Senhor na terra, a tua vontade nessa terra, assim como é feita no céu. Oh, Senhor, faça isso conosco, Senhor. Leva-nos a entender o que é o poder da oração. Não oramos insistindo com Deus, nós oramos concordando com Deus. Nós oramos declarando na dimensão física, com palavras, com ações, com poderes dos sons ou das nossas posições, coerentes com o reino de Deus, para que a tua vontade seja feita, Senhor. Nós queremos isso, como concordamos aqui, Senhor, sobre a vida do Marcos, que já está liberto, já está transformado, o coração cheio do bálsamo de alegria que ele tanto anseia de Deus. Assim, Senhor, como cada vida que oramos aqui, como a minha vida naquilo que eu necessito, nós concordamos, Senhor. Por isso oramos, oramos em voz alta, oramos no Espírito, mas oramos com entendimento, para que alguém ao nosso redor também diga o amém, amém, eu concordo, é isso, Senhor. Não será concordância com as nossas ideias, com as nossas soluções, com os nossos paliativos, será concordância com a tua palavra. Segure a mão do seu irmão e ore junto com ele, ore, declare o amém com ele. É isso que estamos fazendo com essa lista de 30 dias de oração, concordando, declarando o amém. Essas vidas foram compradas pelo sangue de Jesus, lá na cruz do Calvário. Você pode balançar essa folha e dizer: Satanás, eu tenho concordância com a igreja, eu tenho concordância com o Espírito, eu tenho concordância com Jesus lá no Calvário. Isso aqui, essas vidas já foram compradas, não pertencem a você, pode soltá-las em nome de Jesus. É concordância. Um princípio imutável de Deus. Entramos em concordância. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Pode dizer ao Senhor: eu não sei quais são as necessidades do meu irmão, quais são os desafios do meu irmão, mas eu entro em concordância com ele numa coisa: a tua vontade será feita aqui na terra, como é feita no céu. Venha o teu reino sobre mim, sobre o meu irmão aqui, para que a gente conheça a tua vontade e possa proclamá-la, abrindo a legalidade nessa dimensão física para o Senhor entrar e agir poderosamente. Pela ignorância ou por qualquer outro motivo, não haverá mais legalidade para o império das trevas. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Como nós precisamos do teu socorro. Como nós precisamos da revelação do teu Espírito dentro de nós. Como nós precisamos de uma vida melhor, mais coerente com a tua palavra, com o teu reino. Então nós entramos em concordância, que os teus princípios sejam escritos no nosso coração, Senhor, não apenas nas tábuas da lei, mas cravados no nosso coração. E não nos afastemos deles. Venha sobre nós espírito de sabedoria, de revelação. Espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem, de perseverança. O teu reino sendo implantado, expandido nas nossas vidas, nas nossas famílias, nesta cidade. Oh, Senhor Deus. Eu não estou pregando o que eu consegui achar para pregar hoje. O Espírito do Senhor falou comigo. O Espírito do Senhor veio sobre mim nessa quinta-feira. E o Espírito do Senhor que habita dentro de mim já tem legalidade dentro de mim e dentro de você. Ele me disse: fale isso, filho. E eu disse: amém, amém, Espírito. Está feito na terra. a vontade do Pai, que já tinha sido feita no céu. Então, meu irmão, pode esperar que virá uma corrente, um manancial, um rio caudaloso da ação do Senhor. Oh, meu Senhor. Oh, meu Senhor. Nós concordamos de orar por estas vidas. E o Senhor tem liberado nesses dias um mover de salvação. Nós vamos ter o batismo dia 25 de março. Nós vamos ver algumas vidas que o Senhor já nos deu em tão pouco tempo. Nestes dias, nestas semanas, neste mês, sendo batizadas em março. E muitas outras que virão. Porque a igreja entrou em concordância. Nem as portas do inferno prevalecerão. Isso é o que o diabo mais teme, irmão. Que alguém diga amém em concordância com o Senhor. Não é uma repetição litúrgica, religiosa. Nós estamos concordando, concordando. E se o diabo lançar alguma seta, alguma sugestão, se o diabo abrir os nossos olhos carnais para vermos e contemplarmos só as dificuldades físicas, nós vamos dizer: está concordado, está acertado, o amém está declarado no amém, não tem volta, o Senhor está executando a obra dele. Nós concordamos entre nós numa reunião. O Senhor nos dará a aldeia. Amanhã nós vamos pagar a última parcela desse terreno que adquirimos. Por causa da concordância. Não apenas entre nós. Mas com aquilo que o Espírito disse. Faça! E não estamos falando de um terreno, irmão. Estamos falando de um ministério. Da expansão do ministério do Senhor através de nós nesse lugar. O Senhor tem nos feito caminhar juntos aqui e proclamarmos em concordância, orando por tantos motivos, tantas vidas. E a cada dia nós vemos os sinais, o mover, a transformação do Senhor. Não abriremos mão disso. Não abriremos mão disso. Nós vamos orar nesse momento por todos aqueles que já tentaram. Um motivo, uma questão, um assunto, já tentaram de tudo. Até corrente. Já tentaram vigília. Já tentaram tudo que no mundo evangélico sabe-se que é batata, vai acontecer. E não aconteceu coisa nenhuma. Não tem nada no mundo evangélico, ou no mundo humano, ou nas religiões, nada, absolutamente nada, que possa ser diferente desse princípio. Concordância. Se eu concordar com o maligno numa palavra, num sentimento, num complexo, numa declaração de que não posso, não consigo, não tenho, então ele vai executar a vontade dele, como já está feita lá no mundo espiritual dele. Mas se eu e você concordarmos com o poder, o reino do Senhor vindo sobre nós, acabou, ninguém mais impedirá. E talvez você tenha alguns motivos, um motivo que seja, que já tentou, mas nunca caminhou assim. Eu vou à igreja, eu busco a Deus, mas a tua vida não é em plena concordância com o reino. Não é só concordar, o Senhor falou que vai livrar, então livra, Senhor, não. O Senhor falou que vai livrar aqueles que temem o seu nome, os anjos se acampam, e eu sou um dos que temem o Senhor. Eu estou em concordância na minha vida, na minha caminhada, o reino dele vem sobre mim. Então, Senhor, tem coerência na concordância, o amém está aqui, então o Senhor vai fazer. Talvez você tenha tentado já algumas coisas. Mas hoje entendeu pelo Espírito Santo, eu preciso entrar numa outra dimensão de coerência com o reino, para que o reino esteja crescendo dentro de mim, a palavra do Senhor, o conhecimento do Senhor, a convicção do Espírito Santo de Deus. Eu quero isso, e eu quero parar de ser soprado soprado por tantos espíritos contrários. E aí, daí a pouco, eu estou de novo num outro caminho. Ah, meu Deus do céu, eu caminhei, eu desviei. Senhor, eu quero parar com isso na minha vida. Eu quero ser firme, firme, sólido, consolidado nos princípios do Senhor e não abrir mão deles. E no amém, ver a vontade do Senhor sendo realizada nessa questão, nesse assunto, na minha vida, no casamento. Se você quer orar ao Senhor assim, saia do seu lugar e venha à frente. Nós vamos orar juntos com você. Aí nós vamos entendendo por que que Jesus diz, buscai primeiro o reino. Busca primeiro o reino. Não é porque, como recompensa, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é, filho. É porque se você buscar o reino, a minha vontade será feita nessa terra, assim como está feita no céu. Então haverá concordância, ligação. Então todas as outras coisas poderão ser acrescentadas. Eu quero o reino de Cristo. Eu quero o reino, mas me custa, me dói. Eu não tenho tanto ânimo. Eu não tenho tanta... Olha, é difícil para mim. Eu tenho muitos envolvimentos. Eu tenho... Olha, o domingo é o dia mais... Olha, o dia... Não importa o quê. Eu não quero não é vir à igreja domingo. Eu quero comunhão com o Senhor. Eu quero aprender mais de Deus. Eu quero o reino dEle dentro de mim. Quero. Quero aprender a sua palavra. Eu quero saber como vou dizer amém. Eu quero declarar o amém sabendo o que eu estou dizendo. Não apenas no espírito, mas com entendimento. Entendimento. Você que veio à frente, levante a sua voz e comece a declarar isso ao Senhor. Alguns irmãos intercessores que podem, quero pedir que venham aqui impondo as mãos. Quero pedir, Edneia, venha. Venha aqui. Venha Marcos, venha Cosmélia. Aqui. Venha Zeneide. Venha Gilberto. Venha Ludmar. Estenda as suas mãos. Vem, irmão Fernando. Estenda as suas mãos. Vem, irmã Miriam. Imponha as suas mãos. Exerça o ministério como um santo do Senhor. Impondo as mãos. Venha, João. Venha, Célio. Venha. Venha, Geraldo. Venha, Letícia. Venha, João. Venha. Estenda as mãos e comece a orar com autoridade. Comece a declarar com autoridade sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Nós entramos em concordância diante do Senhor. Nós declaramos toda a obra do inferno, toda a obra das trevas. Tudo que sutilmente ainda está ocultado pelo maligno. Toda fortaleza na mente, todo raciocínio, todo pensamento, toda ideia, todo sentimento, toda amargura, todo complexo, toda incredulidade, toda dificuldade, fora em nome de Jesus, fora em nome de Jesus, fora em nome de Jesus. Todo raciocínio, todo pensamento, todo desejo só das coisas desse mundo, só dos prazeres dessa vida, só da ocupação terrena, fora em nome de Jesus, fora em nome de Jesus. E nós entramos em concordância em favor de cada vida, cada um de nós, que venha o teu reino, Senhor. Que a tua vontade seja feita e haja uma conexão explosiva, uma conexão atômica poderosa do teu reino em todas as áreas da nossa vida, nesta terra. Que a telinha do Senhor borbulhe de online, online, online, online, online. Eles estão ligados, eles estão ligados, eles estão em concordância. É o amém. Perdoa a nossa limitação. Perdoa o quanto nós nos envolvemos com nossas próprias feridas, com nossos próprios ais. Perdoa-nos, Senhor, quando nós nos envolvemos com nossas próprias ideias, pensamentos, limitações, fracassos. E liberta-nos, Senhor, para andarmos altaneiramente, olhando para o Senhor. Oh, Senhor Jesus.